coração para cheio, não deixa eu lembrar. Solidão dá no meio, eu mando completar. Já fui mais feliz do que eu sou agora. Um amor mal acabado, acabar com a gente. Ausência é pior do que cerveja quente. Eu rodo essa cidade, mas ela não volta. Não volta porque vacilei. Quando era pra amar não amei. Deixava ela sozinha. E a boca dela que acostumou ficar longe da minha. É boteco que abre, é boteco que fecha. E eu acordado uma hora dessa. Quem sofre é escravo da vida noturna. Essa é a saudade nua e crua. Boteco que abre, é boteco que fecha. Acordado uma hora dessa. Quem sofre é escravo da vida noturna. Essa é a saudade nua e crua. Não volta porque vacilei. Quando era pra amar não amei. Deixava ela sozinha. E a boca dela que acostumou ficar longe da minha. É boteco que abre, é boteco que fecha. E eu acordado uma hora dessa. Quem sofre é escravo da vida noturna. Essa é a saudade nua e crua. É boteco que abre, é boteco que fecha. E eu acordado uma hora dessa. Quem sofre é escravo da vida noturna. Essa é a saudade.